andrecedesmoral.com.br. Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. O trator da bregadeira chegou. É o trator que chega em Brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pedi pra eu botar e eu boto compressão. Então se prepara na raba tomada pão. Toma, toma, e na raba tomada pão. Toma, toma, e na raba tomada pão. Toma, toma, e na raba tomada pão. Vai, então se prepara na raba tomada pão. Toma, toma, e na raba tomada pão. Toma, toma, e na raba tomada pão. Toma, toma, e na raba tomada pão. Vai, então se prepara na raba tomada pão. É no solinho do paredão. Pega o controle, aumenta no talo que o trator chegou. Todo pressão. Alô, Jampa Mil Grau, daquele pique. É o trator que chega em Brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pedi pra eu botar e eu boto compressão. Então se prepara, toma na tua vai. E toma, toma, e na raba toma da pão. Toma, toma, e na raba toma da pão. Toma, toma, e na raba toma da pão. Vai, então se prepara na raba toma. Toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma, e na raba toma da pão. Toma delícia, toma gostosa, vai que vai. Então se prepara na raba toma da pão. Daquele jeito, daquele pique. Temos que produções está pronto. Alô, Germano Chaves. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.